Bonita do Porto. Bem-vinda, Joana, com o tema Saúde e Paz. Essa era para ti, hã? Isto foi o que gravámos ontem na casa de uma pessoa, depois estava a assistir ao vivo à tua apresentação. Olha, o miúdo ficou assim. A nossa. Bem, antes de mais, muito bom dia a todos. Estou muito feliz por estar aqui, muito obrigada à organização por me terem convidado e, de facto, falar depois da apresentação da minha mãe sobre dor total é bastante difícil, porque para mim ela é a melhor palestrante do mundo. E então, hoje vamos falar sobre saúde e paz, que foi o tema que me foi proposto. Então, saúde e paz. Nós pensamos nos dois termos e, à primeira vista, não têm assim muita relação. Mas vejamos as suas definições. Saúde, quanto à definição de saúde, a Organização Mundial de Saúde define-a como não apenas a ausência de doença, mas também como a situação de perfeito bem-estar físico, mental e ainda social. A definição de paz tem várias definições, entre as quais quietação de ânimo, sossego, tranquilidade, ausência de guerra, concórdia e ainda boa harmonia. Então, Emmanuel traz-nos a sua definição de saúde, dizendo-nos que a saúde é a perfeita harmonia da alma, ou seja, a perfeita paz interior. Então aqui conseguimos perceber perfeitamente a sua relação, a relação entre saúde e paz. Mas conseguimos perceber ainda mais outra coisa, que é que a saúde vem da alma. Então, a paz, a harmonia da alma, no espírito, plasma-se através do pensamento, quer no perispírito e depois tem reflexos no corpo físico, levando então à saúde. Então, vamos ver como é que tudo isto acontece, qual a visão da saúde nestes termos, não é? E vamos ver o que diz o Espiritismo, através dos ensinamentos de André Luiz e de Emmanuel, através da psicografia do nosso querido Chico Xavier. E depois vamos compará-las e comprová-las com investigações científicas através de inúmeros investigadores prestigiados, entre elas a doutora Candace Pert, o doutor Kazuo Murakami, o doutor Masaru Emoto e entre outros. Comecemos então por o que diz o Espiritismo sobre isto. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, diz-nos que todos os sintomas mentais influenciam as células em estado de mitose, estabelecendo fatores de desagregação. E André Luiz corrobora esta informação, dizendo-nos que as células são animáculos infinitesimais que se revelam domesticados e ordeiros na colmeia orgânica, obedecendo ao pensamento simples ou complexo que lhes comanda a existência. Mais uma vez, Emmanuel continua que realmente estes bilhões de células ou individuações microscópicas obedecem sobretudo a um comando, a mente. Então, de facto, vimos o papel da mente na interferência celular, na interferência das células. E agora vamos ver o que a ciência diz relativamente a tudo isto. Bem, Dr. Michael Ruff, que é um eminente imunologista, corrobora perfeitamente destas informações trazidas pelos espíritos. E então, diz-nos que o pensamento e o sentimento podem afetar o movimento, a divisão e outras atividades celulares. E então que o estado emocional, esse sim, é o principal agente. Através das investigações do Dr. Masaru Emoto, em que ele, portanto, através do pensamento, imprimiu à água muitas digamos, placas de Petri, ou seja, muitos recipientes com água, emitiu um pensamento e então depois foi analisar qual a repercussão desse pensamento na formação dos cristais da água. E emitiu quer pensamentos positivos, quer pensamentos negativos. E vejamos a enorme diferença entre eles. O cristal que se formou com um obrigada, o cristal que se formou com a verdade, com o amor pela humanidade, com a esperança. E vejamos o cristal da paz, quão belo e singelo. E, por outro lado, vemos a diferença nos cristais, quando ele imprimiu à água o pensamento de guerra, de maldade, de ódio. Então, isto pode-nos levar a refletir. Se Masaru Emoto conseguiu, através do pensamento, imprimir todas estas mudanças na água, não é? Externas ao nosso corpo, quanto o que nós conseguimos com o nosso pensamento nas nossas próprias células também é perfeitamente possível e ainda é, portanto, ainda se verifica ainda mais. E digamos que se pensarmos que cerca de 60 a 70% do nosso corpo é constituído por água, vemos, sem dúvida, que o pensamento simples ou complexo comanda as células, como André Luiz nos dizia. Agora vamos passar também para outra informação que André Luiz nos traz, que diz respeito às substâncias magneto-eletroquímicas que nos fala. Então ele diz-nos que todos os estados especiais do mundo orgânico são acalentados nos circuitos celulares por fermentações sutis, aí nascidas através de impulsos determinantes da mente, e são convertidos pela mente, nos órgãos, em substâncias magneto-eletroquímicas que interferem bruscamente com as propriedades das moléculas e catalisam reações. Ou seja, ele traz-nos o conceito destas substâncias magneto-eletroquímicas que, através da mente, têm a possibilidade de interferir na célula. Continua também dizendo que hormonas que são nascidas da impulsão mecânica da mente, mais uma vez, age sobre o império celular através dos diferentes estados emotivos. E aqui entramos numa área da ciência que agora está em constante evolução, que se chama psiconeuroimunologia. A doutora Candace Pert, que foi a investigadora que descobriu os receptores opioides, ou seja, da morfina e etc, etc, ou seja, uma investigadora de renome, debruçou-se sobre este tema e fez dele o seu projeto de vida. E escreveu um livro que se chama Moléculas da Emoção. Então, o que é que nas suas investigações ela foi descobrindo? Ela descobriu que o cérebro, o sistema endócrino e o sistema imune estão em perfeita comunicação. Que, no nosso caso, não é? O cérebro, que ela diz que é onde são formadas as emoções, mas que o cérebro consegue comunicar quer com o sistema endócrino, quer com o sistema imune e vice-versa. Ou seja, as emoções têm repercussões no nosso corpo físico. Então, ela diz-nos que esta comunicação é feita através dos neuropeptídeos, que têm receptores quer no cérebro, quer no sistema endócrino, quer no sistema imune. E então, estes neuropeptídeos são precisamente as substâncias magneto-eletroquímicas que André Luiz nos falava. Vejam que interessante. Então, só resumindo um bocadinho da psiconeuroimunologia, de facto, mais um artigo que corrobora esta informação, os neuropeptídeos e os seus receptores ligam o cérebro, as glândulas e o sistema imune numa rede de comunicação. Então, isto representa para os investigadores e para os cientistas o possível substrato bioquímico das emoções. Então, com esta constante comunicação também com o sistema imune, faz com que estes neuropeptídeos, diferentes consoante a emoção, parecem controlar a migração das células imunológicas. E é precisamente através das células imunológicas do nosso sistema imune que é permitido controlar a maior propensão ou menor para a doença e para a saúde. Mais um investigador, o Dr. Michael Irwin, que também partilha desta opinião, dizendo que as respostas comportamentais são, sem dúvida, a chave de ativação das vias neuroendocrinas e autonómicas, que modulam, por sua vez, o sistema imune com implicações no aumento da suscetibilidade a várias doenças. Então nós vemos mais uma vez a importância da mente e como ela consegue interagir com o corpo. Mais uma vez, segundo informações trazidas por Emmanuel, que nos diz que a cólera, o desespero, a crueldade e a intemperança, sem dúvida que impõem às células distonias, anulando quase todos os recursos de defesa, que vem precisamente, que é precisamente o que os cientistas estão agora a provar. Aqui temos a nossa doutora Candace Pert, que ela sem dúvida conclui que no momento atual nós não podemos continuar a pensar que as emoções têm menos importância do que as substâncias materiais ou físicas. Elas têm uma importância muito, muito relevante. Ao invés, devemos vê-las como sinalizadores celulares, envolvidas nos processos de tradução de informação para a realidade, ou seja, funcionando como moléculas de catalisação de reações às tais substâncias magneto-eletroquímicas que André Luiz nos falava. Agora passaremos para uma parte diferente do trabalho. Nós vimos nesta primeira parte, através de informações trazidas espirituais e através de informações e de investigações científicas, que, de facto, as emoções interferem no corpo físico. E agora vamos ver como é que, dependendo da emoção positiva ou negativa, que alterações vão ter diferentes no corpo físico. Então, quanto às emoções negativas, já vimos que estas são, de facto, fatores de desagregação. E Emmanuel, mais uma vez em Pensamento e Vida, também nos diz que estas emoções mais doentias, quaisquer que sejam, geram estados enfermiços e que os reflexos dos sentimentos menos dignos que alimentamos voltam-nos sobre nós mesmos, depois de convertidos em ondas mentais, o pensamento, tumultuando o serviço das células. Ao invés, a prática do bem, simples e infatigável, pode modificar a rota do destino, de vez que o pensamento claro e correto, com ação edificante, interfere com as funções celulares. Então aqui nós vimos a diferença entre os sintomas, os sentimentos positivos e os sentimentos negativos vistos por Emmanuel. E agora vamos voltar mais uma vez à ciência, a uma parte em que vamos falar da genética e do quanto estão a ser feitas descobertas neste campo. Kazuo Murakami, que eu mostrei a fotografia dele num dos primeiros slides, é um geneticista que escreveu um livro que se chama Código Divino da Vida. Então, o que é que ele descobriu? Descobriu que os nossos genes não são imutáveis, que alteram-se em resposta a diversos fatores, que esta já é uma área conhecida que chama-se epigenética. Então, ele diz-nos que, ao invés, estão equipados com um mecanismo, digamos assim, de liga e desliga. E imaginem qual o mecanismo que as liga e desliga, precisamente a nossa atitude mental. Então, têm sido feitas diversas pesquisas neste âmbito que demonstram que a nossa maneira de pensar pode, sem dúvida, ativar ou desativar esses genes. Por um lado, Muitos estudos têm demonstrado os efeitos desfavoráveis da expressão genética devido a fatores emocionais negativos, tal como o choque, a ansiedade, o medo, a raiva, o ressentimento. E por outro lado, também tem sido demonstrado que o riso, que é uma expressão de uma emoção positiva, tem influência na mente e a nível também molecular e biológico. Então, de facto, eles concluem em muitos artigos que as emoções positivas induzem a expressão de genes que codificam os neuropeptídeos, que eram as tais substâncias magneto-eletroquímicas que André Luiz nos falava. E mais uma vez, estas informações comprovam as informações trazidas, neste caso por Emmanuel, sobre precisamente a diferença entre os sentimentos positivos e os sentimentos negativos. Trago-vos só uma das investigações que tem sido feita, em que também Kazuo Murakami viu a diferença entre, pessoas diabéticas na diminuição do açúcar no sangue depois da refeição. E então, o que é que ele verificou? Verificou uma coisa bastante interessante, que foi, quando após a refeição eram cultivadas emoções positivas, através de comédias e etc., a glicemia, ou seja, o açúcar no sangue, nas pessoas diabéticas diminuía, ou seja, não tinha aquele pico. E, ao invés, em emoções negativas, faziam precisamente o contrário. Então, isto foi uma experiência muito, muito importante neste campo, porque eles comprovaram pela primeira vez que existiam genes responsáveis pelo riso e que esse riso ou as emoções positivas podiam ativar o botão genético. Então foi uma das investigações que agora estão a começar e continuam por todo o mundo a descobrir isto mesmo. E ele conclui que, à medida que a pesquisa progride, poderá explicar os ensinamentos de Buda e de Cristo, de amor, de paz, de serenidade, descrevendo-os precisamente como um mecanismo de ativação ou de desativação dos genes. Então, para concluir, Emmanuel diz-nos que, de facto, não nos esquecemos assim, que apenas o sentimento reto pode esboçar o reto pensamento, sem os quais a alma adoece pela carência de equilíbrio interior, imprimindo no aparelho somático os desvarios e as perturbações que lhe são consequentes. Então começamos com a frase do início, dizendo que sim, de facto, a saúde é a perfeita harmonia da alma e cada vez mais está a ser comprovada. Então, de facto, saúde e paz têm toda a relação, porque é precisamente através da paz interior que cultivamos dentro de nós que chegamos à saúde. E terminamos com a frase de Jesus, que sem dúvida nos diz que bem-aventurados os pacíficos, porque esses serão chamados filhos de Deus. Muito obrigada pela vossa atenção. A grande Joana, muito obrigado pela tua palestra.